O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Parece que está dormindo, o Chico é o culpado. Parece que está dormindo, nego Chico é o culpado. Matou meu boi fama, que se chama afamado. Matou meu boi fama, que se chama afamado. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Já chorou o povo todo aqui dessa redondeza. Já chorou o povo todo aqui dessa redondeza. Mataram ouro fino, estremeceu Fortaleza. Mataram ouro fino, estremeceu Fortaleza. Cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Nego Chico se enganou-se, mas ele vai enganar. Nego Chico se enganou-se, mas ele vai se enganar. Ele matou meu ouro fino, mas ele vai ressuscitar. Ele matou meu ouro fino, mas ele vai ressuscitar. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. O cravo bateu na rosa, foi logo diminuindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo. Mataram ouro fino, parece que está dormindo.